Reinou Josafá, firme em seu lugar, contra as forças do mal, ele pôs-se a lutar. Buscou ao Senhor, em fé se levantou, nos caminhos de Davi, seu coração se firmou. Fortalezas se ergueram, em Judá a glória vem, riquezas e bênção, o Senhor sempre bem. O temor do Senhor sobre as terras fez parar, a guerra não veio, pois Ele é o nosso lar. Caminhos de Josafá. Seus príncipes, a palavra ensina, com o livro da lei, o povo a edifica. Na cidade de Judá, a verdade ecoou, o Senhor é o nosso rei. E a paz nos abraçou. Fortalezas se ergueram, em Judá a glória vem, riquezas e bênçãos, o Senhor sempre bem. O temor do Senhor sobre as terras fez parar, a guerra não veio, pois Ele é o nosso lar. Caminhos de Josafá. Vai habitar. Oh, como é bom, é doce o teu amor. Nos guias em batalha, tu és nosso Salvador. Na luz da tua graça, nosso ser se faz brilhar. Caminhos de Josafá, Senhor, vamos seguir com coragem e fé. Em ti vamos persistir, tira os altos e bosques que podem. Mandamentos, minha alma vai habitar.